E ela é muito ruim. Gente, olha só. O visual do filme é legal, vamos falar as coisas que presta. É, o Dan DeHaan, ele já tentou tudo, tudo na carreira dele. Eu acho que ele já pode ser pipoqueiro no cinema. Ele já pode parar. Cara, tenta outra coisa, porque na boa, não dá mais. E olha só, o Luc Besson deu algumas entrevistas dizendo que ele já tá terminando o roteiro do terceiro Valerian. Provavelmente não vai ter nada, porque esse filme foi um fracasso. Inclusive na França, que é o país dele. O resumo que a gente pode fazer desse filme, qual seria? Vale pelo visual? Não. Nem isso. Aham. É, mas o emoji realmente foi foda. Muito ruim. E a tal cidade dos mil planetas, enfim, não é tão bem explorada, você se perde na geografia da cidade, e você, dos mil planetas, você deve conhecer uns 3, 4. Não tem muito mais do que isso, não. Então, assim, seria foda, mas assim, ele apresenta como se fosse virar a coisa mais importante do mundo, e no final das contas, é só um pedacinho lá dos mil planetas que é explorado, enfim. Que incomoda. Explica isso para o nosso ouvinte. Maguinho, você que é o nosso especialista em dar notas de cocô, eu não sou capaz, mas você é o mestre disso, dê uma nota de cocô para Valéria, a Cidade dos Mil Planetas, para os nossos ouvintes, que escolheram muito bem a nossa ratoeira. E que as pessoas esfreguem na cara também. Legal. Sim. Verdade. Ele não começou, na verdade, né, mãe? O primeiro ato desse filme deve ter pelo menos uma hora. Então, daí, né? E não começa. Tem Eu também. Cara, só pela atuação das pessoas nesse filme já não tem como. Não tem como. Tudo bem. Acho que depois dessa resumida não tem mais o que dizer. Já valeu a participação da Patrícia aqui. E a Patrícia é a nossa vítima do próximo mês. Ela vai ver, vai estrear na Ratoeira. Tá nervosa com a estreia, Patrícia? É, nós três escolhemos a Ratoeira da Patrícia. A Patrícia tem um problema com filmes de terror, mas na Ratoeira não tem isso. Vou pedir pro Renato informar a Patrícia qual será a primeira Ratoeira que ela vai ver pelo RatosCast neste mês de setembro. A gente te ama demais. O despertar. Filme que estreia dia 14 de setembro, com Jennifer Jason Leigh no elenco. Filme que o Maguinho vai correr pra ver logo, que eu tenho certeza. O Maguinho vai te acompanhar nessa ratoeira. Pode combinar de ver junto, que ele deve ver essa merda. Pois é. Então, e ele tá dando sequência a uma série de filmes da MTV, que eu acho que, se eu não me engano, o Fernando Ticon falou que acho que é o 14º, eu não lembro, mas é por aí. Tem MTV tudo. E esse, Paty, é o Despertar. Então, só pra te lembrar, esse filme... Caralho, né? É mais fácil. Renato, deve ter tido o MTV a reconstrução, porque já derrubaram e reconstruíram. É. Já teve. Patrícia, esse filme estreia dia 14 de setembro. Já estreou, então. Portanto, você está liberada para ver sua primeira ratoeira. O que você tem a dizer sobre isso? Ah, então, fica tranquila. Patrícia, o conselho que a gente sempre dá é vai ver na primeira semana, porque... Dito isso, como diria o Renato, vamos encerrar o nosso cast dos filmes de agosto, o cast mais longo. Pois é, o cast mais longo, muitos filmes, muitas opções. Queria começar agradecendo ao Maguinho, que superou o alcoolismo e terminou o cast com a gente. E o Maguinho não bebe, vamos deixar isso claro. Bom, feio. Em homenagem. Maguinho, muito bem, por favor, dê seus contatos, seus agradecimentos e até a próxima. Muito obrigado, Maguinho. Até a próxima, você também. Deu. Falo mais nada. Renatão, quero te agradecer também. Você viu bastante filme também esse mês. E deixe seus contatos aí para o nosso público.